18 diz assim: esses sinais seguirão, todos aqueles que crerem em meu nome poderão demônios expulsar. Falarão em novas línguas, pegarão até em serpentes. Se beberem algum veneno, nada lhes sucederá. E porão sobre os enfermos as mãos e os curarão. São palavras de Jesus e não há variação. Mas hoje muitos crentes já não estão crendo mais. Os sinais que os seguiram já ficaram para trás. Hoje quando adoecem vão procurar missionários com o título de pastores. São apenas mercenários. Seguinte, há entre vós alguém enfermo, trate logo de chamar os presbíteros da igreja para ungirem com óleo e orarem pelo enfermo em nome do Senhor. E a oração da fé levantará o doente, e se cometeu o pecado, Deus o perdoará. Muito podem seus efeitos a oração de um justo crente, pois Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Mas hoje muitos crentes já não estão crendo mais. Os sinais que os seguiram já ficaram para trás. Hoje quando adoecem vão procurar missionários com o título de pastores. São apenas mercenários.